A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É mais um Agente 86 com a nossa memorabilia ridícula e fantástica lá dos anos 80 e 90. Isso. E a nossa passagem por esse período aí foi um tanto quanto turbulenta, né? No que diz respeito a relacionamentos televisivos e tal, aquela galera que se amava. E eu vou explicar pra vocês por quê. Parece que entre as inúmeras receitas que a televisão tinha ali pra travar os espectadores, né? Com a sua bunda no sofá. Foi sempre usar um lance de botar um casal, né, que brigava o tempo todo, mas eles nutriam um pelo outro a vontade, né, de arremessar as suas roupas pro alto e se amarem como um casal em um filme de sacanagem, né, porque o intuito é mais ou menos, sempre foi, né, continua até hoje, mas sempre foi esse, né. Tinha até uma receita pronta, né, principalmente em novelas, eu me lembro, você lembra da novela A Gata Comeu? Opa! Cristiano Torloni, a Jô. E o Nuno Leal Maia, o professor Fábio, eles usaram essa receita com exaustão. E o mais legal é que os dois eram os grandes ícones da porno chanchada. É verdade. Cara. Era. Veja você, no finalzinho da tarde, começo de noite, você assistia A Gata Comeu, né? Com os dois ali naquela briga. Isso eu tô falando numa sexta-feira, que logo à noite você assistia Sala Especial. Na sexta-feira, né? Sala Especial. Aí você via Cristiano Torloni ali fazendo Rio Babilônia. Sem roupa nenhuma. Nuno Leal Maia era o homem de tudo. Homem de tudo. Era muito bom, cara. Muito bom. É muito bom. Era a união da novela e da porno chanchada. Engraçado, parecia que faltava ator, né, assim, naquela época, né, o ator tinha que fazer de tudo, assim, fazia novela, fazia filme, você via os caras em todos os lugares, assim, sempre os mesmos atores. Mas a gente tem também outros exemplos, né, mais recentes, tipo aquele Senhor e Senhora Smith, é uma produção, inclusive, de um gosto bem duvidoso, mas a Angelina Jolie e o Brad Pitt, bem ruim. Né, eles hoje, inclusive, são casados, né, casaram por conta do filme, mas eles ficam lá brigando com facas e tal, aí no final eles transam no meio daquele tiroteio todo, uma loucura das mais insanas. Outro casal que eu lembro também, que era dos mais problemáticos já lá nos anos 80, era Silvânia e o Luca. Sabe de quem eu tô falando, não? Esqueci. Vereda Tropical. Vereda Tropical, exatamente. Cara. Como a gente gostava dele. Célia Santos, que também pagou muita peitioca na porno chanchada brasileira. E o Luca era o Mário Gomes. Mário Gomes, que tem uma história que envolve ele e legumes. Mas disso a gente não vai falar. Ah, eles trocavam muitas farpas e orgasmos e tal, me lembro muito bem. Mas nesse oceano todo de brigas e fornicação, nada na TV foi mais épico do que A Gata e o Rato. Você se lembra, Walter Rezende, de A Gata e o Rato? A Gata e o Rato. Cara, Bruce Willis, ele ainda tinha cabelo e fama nenhuma, né? Zero de fama. Ninguém sabia que ele ia ser duro de matar. Exatamente. E juntamente, se não me falha a memória, o nome da atriz era Sybil Shepherd, alguma coisa assim. Isso. Que hoje é uma respeitada senhora ali dos seus 61 anos de idade. Mas na época encabeçava a lista das mais desejadas entre os seres de espinha na cara, não é verdade? Cara, é verdade, era uma loira de respeitabilidade. Sybil Shepherd, no papel da famosa modelo Maddie Hayes, ela descobre que o seu agente rouba toda a sua fortuna e deixa ela apenas um escritório de detetives chamado Lua Azul. E sem dinheiro nenhum para fazer um ceguinho tocar uma viola, inclusive, ela resolve vender a fracassada empresa, mas David Edson, ninguém mais ninguém menos que o duro de matar Bruce Willis, que é um pilantra de primeira, todo mundo se lembra disso, convence a ela que a Lua Azul é a salvação para deixar o caixa da gostosona cheio de cachorro. Madagascar. Exatamente. E o personagem que eu gostava mais ali na altura era a secretária Agnes Topisto, lembra? Agnes Topisto? Como esqueceria? Óbvio que eu não lembraria, mas você falou o nome agora, aquela lata dela me vem. É aquela voz, cara. Ela tinha uma voz, cara, tão irritante quanto o berro da Uni da Caverna do Dragão. Exato, era mais ou menos. Ela terrível. E ela sempre atendia o telefone assim, com uma frase que ficava entre o fantástico e o estúpido. Era mais ou menos assim: Agência de Detetive Lua Azul de Investigação. Roubados e perdidos é a nossa especialidade. Deixou cair, a gente acha, trapaça, a gente saca. Se a criança fugir, a gente logo vai achar. Não tem trabalho grande, não tem trabalho pequeno. Estamos aqui para agradar. Somos licenciados pelo estado da Califórnia e aceitamos os principais cartões de crédito. Suas ordens. Desculpe, já temos a assinatura. Essa série durou entre 85 e 89 e teve exatamente 67 episódios, misturando humor com uma pequenina dose de drama, né? Que claro. É pouco, né? 67. No original a série se chamava Moonlight, né, Walter? Se não me falha a memória. Sim. Eu tenho alguma coisa a ver aí com o Lua Azul. A série mesclava a resolução de casos, brigas do casal protagonista e o sentimento romântico e um pouco chato que os dois nutriam pelo outro, né? Muitos fizeram isso depois, muitas outras séries faziam esse. Ah, vai, não vai, um dá um tapa na cara do outro, mas daqui a pouco tá um lá fazendo aquilo que todo mundo quer. Eu digo que tudo isso aí foi bastante chato, pois ao menos os guris naquela época queriam ver, mesmo era soco e pé na porta e tiro e tapa na cara, e ao invés daqueles casamentos melosos e tal, né, isso ficava mais por conta das garotas que queriam ver. A Gato e o Rato, cara, recebeu 16 indicações ao Globo de Ouro, mas nunca conseguiu nenhuma delas. Tinha uma parada muito legal na série, que era o seguinte: na TV o tempo tem que ser controlado ali, como um pai controla um adolescente, né, no meio de uma revolução hormonal, né, tem que ser tudo muito bem amarradinho. Sim. E os episódios tinham que durar ali por volta de 60 minutos, mas por conta de alguns problemas ali na série A Gato e o Rato, os episódios ficavam menores. Aí eles completavam o tempo que faltava conversando um com o outro, assim. Era muito legal. Inclusive, eles falavam que estavam enchendo linguiça. Ouve só, tá subindo. Muito curto. A emissora disse que todo filme tem que durar uma hora. Não 59 minutos, nem uma hora e um minuto. Mas 60 minutos. E fizemos com um minuto a menos. Tá legal. O mundo inteiro agora sabe. E o senhor diretor, o senhor... Querem, ligue porque pro meu empresário, por favor. Não fala que eu falo muito rápido, não. Mas por que você fala muito tempo? Eu fico com uma hora de tempo. Não. Os produtores quiserem saudar os telespectadores. Era bem isso mesmo. A Globo foi a emissora que mais repercutiu a série, obviamente, né? Mas posteriormente ela também foi transmitida pelo SBT, do Silvio Santos. Sim. E também por canais pagos como Sony, Multishow e até o TCM. E lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86, temos lá o nosso blog que vocês podem comentar e dar sugestões também. É o nosso e-mail também, falecomagente86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira, sempre tem um episódio novo. Pode seguir no Twitter, Agente em 86, ou pode ir lá na nossa fanpage, curtir a nossa fanpage no Facebook, que é Agente em 86. O episódio desta semana foi sugerido pela ouvinte Sabrina de Albuquerque. Ei, Sabrina. O Bruce Willis ficou famoso mesmo, né, de verdade, foi no filme Duro de Matar. E o curioso que os produtores do Duro de Matar não contavam muito com a popularidade que o Bruce tinha na série A Gato e o Rato, e nem colocaram a foto do malandro, né, no pôster do filme. Só quando a bilheteria ali do Duro de Matar começou a bombar mesmo, né, foi se consolidando, aí que colocaram a foto do Bruce Willis no cartaz. Antes disso não tinha nada. E outra curiosidade do Duro de Matar é que em Portugal o filme levou o nome de Assalto ao Arranha-Céus. Os portugueses ficam falando que os brasileiros colocaram um nome terrível no Poderoso Chefão, né? Que deveria ser o Padrinho, né? Era só traduzir o nome. Mas os caras colocaram Assalto ao Arranha-Céus pro Duro de Matar, que é um mega spoiler, porque no começo do filme obviamente ninguém sabe que aquilo é um assalto.